boom, taka chuka, boom, chuka, boom, boom, chuka, pakum, ta, chuka, pakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, chuka, brr, brr, brr, chuka, ta, brr, chakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, da, ta, boom, boom, chuka, taka, raka, kak, raka, chuka, paka, chuka. I've given. E está começando aqui mais um Locomodrops, a desculpa perfeita, dessa vez para editar o cast de Natal. E hoje nós estamos aqui com o Suede. E aí, pessoal? Com o Álvaro. E aí, pessoal? Com o Outcast. E aí, pessoal? E comigo. E aí, pessoal? E aí, Tani? Rafael Tanesh. E aí, tudo bem? Vou reiniciar aqui porque já estourei. Já estourei. Bom, vamos lá. Eu acho que antes de começar, eu vou trazer um pouquinho do quando a gente começou a discutir sobre esse assunto. Que foi foram longas discussões. O assunto é o sentido da vida. Eu trago aqui algumas frases, né? E dentre essas frases tem algumas coisas de Sartre, do Pondé, do Karnal, e vamos lá. O existencialismo liderado por Sartre diz que a vida não tem absolutamente sentido algum. Isso é bacana. Uhum. Já os mais atuais, né? E basicamente, na época, né, dos maiores filósofos ali, a gente tinha um pensamento bem parecido sobre o sentido da vida, que é a vida não ter sentido. Sim, por isso que eles eram filósofos. Sim. Faz sentido. Mas vamos lá. Pondé coloca uma frase bem interessante que eu me identifiquei para caralho com essa frase, que é: nós somos um foguete enlouquecido que aumenta a velocidade dia após dia a caminho de lugar algum. Legal. Porra. Da hora. Karnal coloca que nós devemos criar o nosso próprio propósito de existência, que pode ser doloroso, mas é libertador. A gente tem, por sentido da vida, e trazendo um pouco aí do que o Karnal disse sobre criarmos o nosso sentido pra vida, a gente tem limitações que a própria sociedade impõe, lógico, né? Antigamente, a gente tinha um sentido da vida que era dado pela política, posteriormente foi dado pela religião. E dentre os limites que a gente tem pra criarmos os nossos sentidos pra vida, estão aí leis sociais e regras morais. Certo. Uhum. Certo. Porque toda aquela história da gente não pode, a sua liberdade termina quando começa do outro, e bababá. Fato é, eu estava numa bad meio fudida, bem fudida, assim, e eu cheguei pro Suede e eu estava questionando a seguinte coisa: se nós sabemos que vamos morrer e a morte é o fim de todas as coisas, e isso a gente já vai isentar a questão religiosa no sentido de que não debateremos crenças de pra onde possivelmente podemos ir. Eu acho que a gente pode até entrar num ponto, mas a questão é, não tem provas de nada. Sim. E mesmo quando você coloca ali o espiritismo, outras vidas, você não tem a mesma consciência. Consequentemente, você não só é você. Tem uma vida para viver. Então, eu jogo esse questionamento. Se tudo cai perante a morte, por que continuar fazendo as coisas que a gente faz? Porque se você morrer, você não faz mais. Então, você tem que fazer vivo, né? Mas o sentido que o Tani tá colocando, que foi... Você não tava nesse debate, né? Fora dos microfones. Sentido, eu acho que eu tava bêbado. O sentido é a significância de todas as coisas que a gente vive depois que a gente morreu. Ah, você que tem que fazer elas terem sentido enquanto tá vivo, né? Sim, mas... Porque senão, quando você morrer, dependendo do sentido que você bota nelas, tipo, que nem a importância que você botou nelas, se você fez algo que não teve muita importância, não vai durar muito tempo depois de você morrer. Talvez na lembrança de alguém até essa pessoa morrer e isso ficar marcado na história ou algo do tipo. A gente tem um exemplo besta e banal do Kiss. Kiss? A banda que Kiss? Que o próprio Gene Simmons já disse que um dia eles vão se aposentar e vão colocar pessoas fantasiadas no lugar para continuar o trabalho. Isso é algo que vale a pena, visto que, tipo, as músicas, as performances e tudo mais que marcaram as vidas das pessoas foram com aqueles quatro integrantes do Kiss. Faz sentido você colocar novos integrantes e continuar tocando show, cara? Cara, o Exalta Samba durou 25 anos, mudando praticamente todos os integrantes, porque o Kiss não pode mudar. Mas é que tá. Uma coisa é mudar repentinamente, como o Gene Simmons coloca. Sim. Você descaracteriza a banda 100%. Uhum. Outra coisa, você mudando um integrante aqui, outro ali, e esses integrantes novos passam a fazer parte da vida das pessoas que vão ao show, digamos assim. Então, eu acho que no caso do Kiss, essa coisa da personificação do Kiss, ao invés de uma banda só... É uma entidade. Uma entidade, né? Ela, querendo ou não, ela tem um propósito interessante, que do mesmo jeito que o Kiss marcou nossas vidas, futuras gerações não vão ter esse Kiss, mas vão ter uma referência nova, tipo uma Malhação, que virou uma droga, eu nunca assisti, mas enfim. Mas não é algo genérico? É exemplo. Com certeza genérico. Então, e tipo, algo genérico dá sentido pra sua vida? Tipo, vamos afunilar isso daí, que tá muito amplo. Não, amplo não tá. Eu coloco assim, algo genérico. Algo genérico. Sensações genéricas, que não são aquelas que foram sentidas antes, sabe? Certo. Que talvez, mas que assim, no caso, eu já senti isso. Pra gente pode ser genérico, mas pras novas gerações, não. Exato. Só que ao mesmo tempo, porra, isso não é o que isso, tá ligado? É, exato. É. Uma coisa que me fez lembrar foi aquele episódio do Rick and Morty. Não, cara, do... Puta que pariu, aquela série loucona lá. RuPaul, A Corrida das Loucas. Não, caramba. O Black Mirror, que o cara morre num acidente de carro, o ruivinho, e aí a moça vai e faz um, tipo, um androide ou um replicante do namorado do marido dela lá. E ela se arrepende. E ela se arrepende depois. Eu vi esse episódio? Não. Era a segunda temporada. Então, e aí ela... Só que ela mantém o cara na vida dela. Só que ela deixa ele isolado, porque não é mais a mesma pessoa. É uma relação artificial. Sim. É uma relação artificial. Agora me encaixou mais, tipo, mais concreto, pensando por esse viés, né? Sim. Então, e a gente vive numa sociedade de relações artificiais. Sim. Uhum. E principalmente quando você coloca, e o Álvaro começou falando, a questão do sentido do que nós fazemos, se sabemos que vão morrer, tudo já passa a ser genérico. Por mais que tenha significado alguma coisa, já é automaticamente genérico. Sim. Isso chega a dar medo, cara. Isso dá medo assim. Ah, cara, é difícil entender a morte, na real, né? Porque cientista maluco nenhum chegou falando, ó, existe vida do outro lado, então vamos preservar o que a gente tem, né? Não, cara. Tipo, a gente sabe que a morte é uma certeza e que a morte, a gente sabe o que a morte causa na matéria. Seus órgãos param, você se decompõe, você passa a fazer parte de um outro ciclo, digamos assim. Sim. Sem a sua singularidade, sem a sua consciência daquilo. Isso então faz parte da Terra. Sim, mas até então caguei, né? Não, sim, quanto à importância disso, caguei. Mas quanto ao sentido por trás de tudo, querendo ou não, então, tem importância. Tá. Quanto ao sentido, caguei. Quanto à importância... Caguei também, né? Porque a importância... Ah, porque a matéria vai alimentar o solo, vai alimentar... Só que do jeito que você coloca, você cagou pra isso também. Não, porque vai morrer, foda-se. Eu caguei. Eu definitivamente caguei. E aí eu me peguei questionando muito isso. E eu comecei a entrar numa neura muito foda de que se a gente morre... Por um trem buzinando? De que se a gente morre por um trem buzinando... Não, de que se a gente morre... Tipo, tudo que você fez... basicamente deixa de existir. Você deixa de existir pras pessoas. As pessoas não fazem mais diferença nenhuma na sua vida. Afinal, a sua vida não existe mais. Mas não faz diferença nenhuma se elas vão te enterrar numa caixa de papelão, se elas vão te enterrar numa sei lá, num caixão do Kiss. Jogar no mar. Não faz um caralho diferença. E daí as pessoas... Uma das coisas que eu não entendo é o desejo pós-morte. Cara, eu quero ter o meu corpo cremado e a aurora cheirar tudo. Não, cara. Tipo assim... Ah, mano, mas que nem se for pensar, eu quero ser um doador de órgãos. A pessoa continua tendo uma certa importância depois que morre, porque ela ajuda mais pessoas a continuar a sobreviver. Sim, e pode parecer grosseria o que eu vou falar, mas pra você não faz diferença quando você morre. Pra mim não faz diferença. O que a gente tá discutindo é o egoísmo, é o que nós, sabe, o nosso sentimento perante a morte. Ah, cara, a gente não sabe o que vai ser depois da morte, o negócio é a gente continuar a seguir a vida. Eu vou puxar o egoísmo agora, porque todas as relações se baseiam em um certo egoísmo. Sim, correto? Você entrega algo pra ter algo em troca. Exato, e mesmo quando você faz uma caridade, você tá recebendo satisfação pessoal e é isso que te faz, querendo ou não, fazer essa caridade. Enquanto a gente tem vida, nós buscamos a certa satisfação pessoal em prol dessa ignorância morna e abstrata que tem no nosso inconsciente. Ótimo. Então o desejo pós-morte, ele vem só dessa coisa de estou me satisfazendo sabendo que eu terei um desejo pós-morte, enquanto eu tenho vida. Então, mas você morre feliz e de repente a pessoa, vamos jogar ela lá no lixão e tá tudo certo. Não, mas aí não vai fazer diferença. Mas aí você enquanto morreu pensando, caralho, eles vão me cremar. Enquanto você tiver vida, não faz diferença como vão tratar o seu corpo depois que você morrer. Mas você pode acreditar na ideia do que o que você quer que aconteça, aconteça mesmo. Se você morrer antes de morrer com essa ciência, você já vai ter uma satisfação pessoal nisso. Porque quando você morreu, você não tem como saber. E aí dane-se. Cara, eu acho que eu li um texto pro literativa uma vez que falava algo como não tenho desejos para quando eu morrer e blá blá blá. E tipo, as flores vão florescer da mesma maneira. Então, tipo, o ciclo da vida continuará da mesma maneira quando você morrer. Uhum. Independente das suas satisfações pessoais, independente das suas frustrações, tá ligado? Ok, mas o egoísmo leva você a querer alguma coisa enquanto vivo. Eu adoro esse tipo de tema, porque a gente vê o Suede muito mais crédulo. Porque isso tem a ver com comportamento humano. Isso é uma crença que eu tenho. Então, mas se a gente mantém tudo puramente por relações sociais... Na verdade... Igual você começou falando, o conceito de sociedade, ele pode ter dois patamares. Ele pode ser igual... Ai, esqueci o nome dele agora. O mesmo que escreveu O Príncipe. Ele colocava... Maquiavel. Ele colocava que o conceito de sociedade é um contrato de interesses. Então, se eu sei lavar, sim, você sabe passar, a gente vai viver em sociedade pra estabelecer nossos interesses. E tem outro pensador que eu não lembro agora também, que ele coloca a sociedade como... como uma ordem natural do ser humano, por existência solitária, não consegue viver sozinho. Dentro dessa visão que você acabou de colocar, Maquiavel tá errado? Não. Porque consciente ou inconsciente, você busca algo que te interessa nas pessoas. Sim. Só que é isso, você só vai estar existindo, você não vai estar vivendo, porque você só vai fazer o que todo mundo faz todo dia. E isso... o que é viver, Auschcast? Cara, pra mim, viver é você fazer o que você quer, tá ligado? Por exemplo, porra, mano, eu vou, sei lá, vou no mercado, vou comprar gordice pra caralho, porque eu vou ficar feliz com isso. Então, mas então aí você tá se encontrando, se encaixando dentro de uma lei social. Porque você falou, eu vou lá e vou comprar um monte de gordice. Você não falou, eu vou lá e vou roubar. Caralho. A gente tá colocando esses parâmetros também? Ué, não. Uma das coisas que eu falei é da questão do criar o propósito, uhum. Só que a gente tem as limitações das regras sociais e regras morais. Sim, só que as regras morais, elas são criadas a partir dos costumes que a gente tem. Exato, só que é que tá, você, pra fazer alguma coisa que você quer 100%, você não pensa nas regras sociais? Indiretamente, muitas vezes indiretamente. É porque já tá tão fixado na sua cabeça. Sim. Que... Só que isso é um padrão pra gente poder, porque assim, a partir do momento que tem uma sociedade, existe o poder estatal, existe a justiça, que é embasada na ética, em prol da moral, criada por costumes, pra implantar o que é certo e o que é errado pra uma população viver em paz. Sim, e se, tipo, o sentido da minha vida for, sei lá, sair por aí degolando pessoas... Mas por que isso seria o sentido da sua vida? Porque qualquer coisa pode ser o sentido da sua vida, essa que é a questão. Não, mas... Então faça qualquer coisa, cara. Deixa a vida te levar. Somos travados vida por regras sociais. Eu. Essa que é a questão, tá Deixa ligado? A vida me levar. Vida leva eu. Deixa não, a vida me levar. O próprio Jovem Nerd já falou uma vez, tipo, esse negócio de deixar a vida te levar, onde ela vai te levar pra onde você não quer ir, tá ligado? Sim, mas aí entra o lance dos limites. E assim, eu não vejo o parâmetro de Estado, poder estatal, pacificador, como uma trava. Não, não coloque poder estatal. Estou falando de regras sociais. Sim, mas é o Estado que mantém. E regras morais, não, isso. Independente do Estado. Na época de Moisés não existia. Não existia isso. O Estado. No entanto, tinha 10 mandamentos que eram pra organizar uma sociedade. Sim, mas 10 então, mandamentos. Eu não tô falando é contra a lei. É contra o padrão moral. É contra um padrão moral. O padrão moral não é imposto por lei social, por regras, digamos assim. Não, elas são feitas a partir da moral. Elas são feitas a partir da ética. Sim. Sim. Sim. Então, por que isso seria uma trava? Ué, porque se você infringir elas, se você vai preso e você deixa de viver. E é por isso que é isso que é o agente pacificador. Sim. Porque, por exemplo, se uma pessoa mata outra, você gostaria de perder sua vida subitamente? Não. Então, isso, essa regra moral que virou uma lei aplicada pelo Estado a partir da justiça vai te proteger contra isso. Sim, mas essas regras da justiça foram embasadas nas regras sociais, morais, morais e tudo mais. Então, tipo, é nesse ponto que eu falo. Se de repente o prazer da sua vida é, sei lá, tomar sangue de virgens, sabe? Você não pode, você simplesmente não pode fazer. Ou seja, você não pode ter um prazer na sua vida. Tá. Colocamos, então, no que você disse, uma exceção. O que levou a você ter prazer por isso? Sei lá, eu vi na TV. Um distúrbio mental. Ou não. Ou não. ou não. Ó, vamos lá. Se for pra gente falar de distúrbios mentais, a gente tem que se perguntar o que que é normal. Porque daí a gente vai entrar, ah, normal, perante sociedade, blá blá blá. Mas o que que é realmente normal no cérebro da pessoa, assim? Comprar gordices. A gente não vem... no mercado. A gente não vem de homens das cavernas que, tipo, saíam no soco e blá blá blá e tudo mais. Porque era o método que eles tinham na época. Ué, isso tá no nosso sangue. Isso tá no nosso sangue, só que assim, no caso, essa coisa de sair no braço era o jeito de você conseguir. A gente não tinha diálogo, a gente não tinha padrão racional pra entender essas coisas. Hoje não tem também, cara. Hoje... É verdade. A gente não tá falando de funkeiro. Cara, um exemplo claro é o trânsito, velho. Qualquer coisa no trânsito é um motivo pra sair no braço, No cara. Trânsito, isso eu já falei no podcast. Cara, não sei o que acontece com as pessoas no trânsito, que se você parou num sinal vermelho, o outro que está do seu lado, ele tem, sei lá, ele quer mostrar mais a virilidade dele indo um pouco à frente do seu carro. Real, real, isso aí, cara. Pra quê? Pra ele... Isso é uma satisfação pessoal dele, que vem, que vem de onde? Que vem das brutalidades escrotas que a gente tinha. Sim. Talvez. Não, faz sentido. A questão de se querer ser mais homem, ser faz o macho alto. Parte dos instintos. Os amigos do Alan fica tirando racha aí, fazendo os velhinhos. Sim, fazendo os drift louco. É totalmente instintivo isso. Sim, isso é instintivo. Sim. Adrenalina é instintivo. Você vai numa montanha-russa daquelas, tipo, da 15 loop. Adrenalina não é instintivo, é provocada. 75 pessoas morreram no último dia nessa montanha-russa. Você vai... Eu não vou. Você vai pra sentir aquele negócio que, tipo, antes a gente não precisava provocar pra sentir. E coloco antes, né, lá nos nossos parentes antigos. Só que naqueles parentes antigos também a gente não sabia discernir o que tava acontecendo. Mas é o mesmo sentimento, porra. Se a gente tá falando de instinto, sim. Se a gente tá falando de ação e reação, não. Sim, mas a adrenalina não é algo instintivo? Por que é que tá? Por exemplo, já tivemos casos de mãe que conseguiu erguer a porra de um carro. Sim. Porque o filho foi atropelado. Sim. Isso a gente sabe que foi uma adrenalina extremamente forte desencadeada naquele momento. Sim. E também um instinto extremamente forte. Sim. Então o instinto está totalmente ligado à adrenalina. Não, você colocou adrenalina separado, porque a adrenalina ajudou com que o instinto dela pudesse fazer ação. Cara, adrenalina muitas vezes é uma parada... Muitas vezes não. Adrenalina é algo impensado. Sim. Ô, Sérgio, eu acho que foi ao contrário, cara. Por quê? Porque foi o instinto dela que fez a adrenalina subir. Exatamente. O acontecimento fez o instinto dela ativar. O instinto e fez a adrenalina. Aumentou a adrenalina e ela conseguiu fazer isso. Sim, então foi um instinto que fez isso despertar. Que ativou a adrenalina. Ok, tá, ok. Você entende? Então, tipo, esse instinto, tipo, é a mesma coisa do estar um pouquinho ali à frente e tudo mais. Ok, beleza. Então vamos voltar ali pra timeline do assunto. Adoro esses papos, porque ser eles vão instintivo, e voltam. Nem sempre é bom. Ser instintivo nem sempre é bom, só que... Então, nem sempre é bom perante as regras sociais que a gente tem hoje. Sim, que nem eu no carnaval, na época, tipo, que meti o soco nos caras. Foi por instinto. Então, exatamente. Você não ficou pensando, porra, eu vou, não vou. Mas não também vou. Eu não tava muito consciente totalmente, porque eu já tava meio alterado. Louco, mano. Eu meti o louco, mas teve consequências, porque eu quis seguir meu instinto e... Foi o que foi. E nem sempre é bom seguir os seus instintos, cara. Mas às vezes ajuda também. E aí a gente volta no caso, porra, eu quero tomar sangue de virgem. E... A gente não volta porque a gente tava discutindo... Foi um exemplo tosco. Beleza, vamos colocar uma coisa mais palpável. Instintivo da nossa época de Sim. homens nas cavernas, digamos assim. Eu vou lá e vou pegar uma mina à força e caguei. Igual os caras estavam fazendo quando o Álvaro foi lá e bateu nele. Isso aí. Perante a sociedade isso é uma merda, mas instintivamente não é, entende? Aí, nossa, pera aí. Só que aí você tá colocando a existência dessa pessoa do sexo feminino em questão também. Sim. Como assim? Por quê? No mesmo jeito que você tem esse instinto, ela vai ter o instinto de ficar com medo de não querer. Sim. Aí entra o discernimento. Aí entra a moral. Aí entra o discernimento perante a moral. Sim. Sim. E a gente não tá evoluindo desde uma raça primata pra controlar esses instintos? Você tá colocando o homem como estuprador em potencial? Não, eu tô colocando a sociedade como escrota, é diferente. Não, sim. Eu poderia muito bem falar de uma mulher, que tipo, a mulher sempre foi vista como inferior perante a sociedade por muito, muito e muito tempo. Depois da Igreja Católica. Sim, a gente não tá falando que a gente pensa isso, que fique muito claro. A gente só tá dando dados históricos, pô. Sim. Então, mas vamos supor que tivesse sido o contrário, que foi fosse a mulher que pegava o cara e falava, ah, agora eu vou chupar sua rola. Então, tipo... Se a sociedade tivesse sido construída desse jeito, isso seria totalmente errado e estranho também. Sim. Ok, mas voltando. E o meu prazer em fazer isso com uma mulher, onde fica? Contido, porque isso extrapola os limites que a gente tem. O cara tinha prazer de gozar na mina, ele foi e fez isso 3 vezes. Então, e tipo, saiu da cadeia. Isso aí é errado pra caralho. Então, tipo, se eu estiver convicto que isso... E era o prazer do cara. Se eu estiver convicto que isso é o que vai dar sentido pra minha vida, eu simplesmente não posso ter um sentido na vida. É isso que você tá colocando. É isso que eu tô colocando. Isso é escroto pra caralho. Escroto pensa é você bem. Querer não, assim, pensar desse jeito, não, cara. Não, é um exemplo. Botar é um exemplo, seu prazer na frente. Exemplo. Nem sempre é bom. É um exemplo. Só que a questão do sentido da vida ter relação terceiras já fica muito complicado. Então, depender de outras por isso que eu falei, pessoas que conscientes. O criar sentido pra nossa vida depende extremamente de regras sociais e regras morais. É isso que eu falei desde o começo. É, sim, é que pelo menos os exemplos dois, chupar sangue e pegar mina força, que você deu, eles são muito. Como que eu posso dizer? Eles são muito banais, não. Eles são muito. Ai, bizarros. Não, são fortes. São fortes. Sim. Então é difícil basear a sua afirmação de estamos travados pelo contexto social de buscar o sentido pra nossa vida. Tá, então vamos colocar o seguinte: a gente viveu numa sociedade em que o correto é você estudar, você entrar numa faculdade, você arranjar um bom emprego, você arranjar uma família bacana, sim, você ter filhos, sei lá, você sociedade morrer patriarcal e ainda deixar uma grana pra sua família conseguir, sim, se virar. A partir do momento que eu virei pro meu pai e falei, eu vou fazer publicidade, eu já tava meio que saindo desse caminho. Sim. Saca? Então, perante a sociedade, e muitos pensam assim, não só meu, sim, pai, perante a sociedade, eu estava dando um sentido errado pra minha vida. Sim. Esse exemplo tá melhor? Esse exemplo tá muito melhor, muito melhor. Eu saí de engenharia pra ir pro design gráfico. Meus pais só faltaram me matar. Você saiu? Eu saí de engenharia pra ir pro design gráfico, quando eu morava em São Paulo. Ah, tá. Não agora. Agora eu tô em outra. Então, e tipo, por causa dessa sociedade de merda que a gente vive, a gente, nós muitas vezes estamos de mãos atadas pra fazer aquilo que a gente acredita que daria um real sentido pra nossa vida. Mas nesse exemplo que você colocou, isso é muito mais fácil de entender. Porque você tá indo contra a um pensamento... pensamento fechado, um pensamento incógnito ali, um tabu, vamos dizer assim. Você saindo disso e seguindo o que você acha certo, você tá buscando a satisfação pessoal do sentido da vida que você colocou pra si. Mas errado perante uma sociedade que tem esse pensamento. Mas até então, hoje, o que a sociedade tem a ver com o sentido da sua vida? Nesse caso. Nesse caso, ela não tem. A gente não tava colocando regras sociais? Né? Sim, mas nessa questão as regras sociais não te travam. Claro que me travariam. Com preconceito. Exato. Só que aí e você o preconceito tem... não é uma das piores travas que a gente, sim, tem? Sim, mas isso é uma coisa que você tem que saber lidar. Porque se você escolheu esse caminho, você tem que estar pronto pra lidar com os parâmetros de empecilho, que é o preconceito da sociedade. Você vai estar buscando o sentido da sua vida e ela vai ter sentido a partir disso e você vai saber lidar com isso. Certo. Agora vamos voltar pro ponto de vista otimista. Chupa sangue. Não. Ah, tá. Pro ponto de vista otimista que eu coloquei a primeiro sentido. E isso vai ser uma discussão sem fim. Isso vai ser uma discussão que absolutamente não vai levar a lugar nenhum. Antes, não é melhor deixar eles debaterem um pouco? Vai. Cara, eu não sei muito o que falar disso, velho. Ah, mano, no momento, sobre o sentido da vida, eu ainda tô construindo a minha vida. Então eu não penso no que vai acontecer no pós-morte e no egoísmo de, tipo, o que eu quero que aconteça depois da morte. Porque no momento eu quero viver. E qual é o sentido que você tá colocando nisso? Muito sentido. O que sentido. Você vai alcançar? Você tem esse sentido? Sim, você tem que colocar sua vida em perspectiva, porque senão você praticamente não tem sentido na vida. A vida é você colocar tudo em perspectiva e seguir um caminho. E aí você passa a ter sentido na vida. E se você não, você em vida não conseguir chegar aonde você traçou? Você chegou até certo ponto, você não chegou onde você queria, mas você pelo menos tentou. Isso já foi um sentido na sua vida. Isso é poético. Isso é em resumo, é aquela frase, não importa o destino, o que importa é a jornada. É. Sim. Basicamente. É poético. É você, filho. É você. Cara. Vamos filosofar aqui. Nessa conversa eu percebi que eu sou uma pessoa muito vazia, cara. Porque... Somos todos vazios. Somos vazios. Essa é a realidade. Essa semana, só fazer um negócio que eu até mandei pro Sueli. Eu estava indo pro meu trabalho, tava tentando falar com o Sueli, mas ele não podia falar, arrombado. Tava em aula. Aí eu tava comendo uma maçã. E eu fiz uma brincadeira. Falei, ô Sueli, a Aurora falou que tinha sonhos dentro da maçã. Desejo. Desejo, sei lá, foda-se. E não tem. A maçã é tão vazia quanto eu. Porra, cara. saco, mano. Não é, é real, tá ligado? Quando nós nascemos, nós somos um saco vazio que a gente decide encher ou não durante a vida, tá ligado? Real, cara. Não, a gente não decide. Muita coisa enche a gente sem querer. A gente decide o que entra e o que não. Exato, depois do discernimento. É, cara, você nasce da bosta, faz bosta a vida inteira, morre e vira bosta. Mas aí, pensando nesse caso... Você teve um parto anal? Eu tive, cara. Meu Deus. Mas se você for pensar nisso, tipo, que nem, dependendo do jeito que você nasce, tipo, no meio que você nasce, você passa a ter escolhas diferentes. Sim, eu não entendi. Tipo, não, que nem, se você tivesse nascido em uma outra família, tivesse tido outra criação, você ia ter outras escolhas, outros desejos. Não só escolhas, mas o modo de pensar nessas escolhas diferentes. Também. E é um negócio de pensar que você fica, caralho, mano. Tipo, podia ter outra vida. O que? O seu pensamento de vida, basicamente. Sim. Tanto que a gente vê aquele clássico exemplo do favelado, que teria tudo pra, sei lá, ser do tráfico, sabe? Ou coisas assim. Que, sei lá, virou professor e hoje ele é o Suede, por exemplo. Caralho. Mas é um exemplo, claro. Ele vive num meio social ali que tem tudo pra foder com a vida dele. No entanto, ele decide não fazer parte disso. O que causa um atrito ali no meio que ele vive. Ele é praticamente um ponto fora da curva. Exatamente. Tipo isso. Exatamente. Isso é bom. Você não é que você é vazio, é que você não se forçou tanto a pensar nisso. Você não viveu tanto ainda, entendeu? É, realmente. Você ainda vai se ferrar muito. Ah, amém. Não, mas isso é verdade, não, cara. É real. No Feliz pra Sempre existe só nos contos de fada, cara. Eu não sei se o Feliz pra Sempre existe só nos contos de fadas ou se a visão que a gente tem do Feliz pra Sempre é só a visão do conto de fada. Na verdade, o Feliz para Sempre não existe só nos contos de fada, porque a partir do momento que você estabelece um ápice de felicidade, você consegue alcançar, e você mesmo é uma pessoa que se contenta... Mesmo que oscila e você tem em mente que, tipo, a vida tem altos e baixos... Exato. Sim. Você é feliz pra sempre. Exatamente. Olha, mas... Caralho! Mas se você for pensar... Não, mas, tipo, quando você consegue atingir essa felicidade plena, mas é difícil não, você atingir uma felicidade plena. Você não vai se manter, porque... Não, então, você não consegue se manter. O ser humano, ele sempre almeja mais, o né? O que é a felicidade plena? Isso é um ponto importante. É, então, aí... É individual. Acho que é individual. Então, vai de cada pessoa. Só que é que tá, aquele povo... Isso a gente tem um exemplo muito bom em mendigos e favelados e tudo mais, que é a questão do se contentar e ser feliz com um pouco para caralho. Exato. Quanto mais você tem, menos feliz você é. Quanto mais você sabe, menos feliz você é. Exato, um ponto pra ignorância. A escala disso, o gráfico disso é proporcional, sabe? Enquanto um sobe, o outro desce, basicamente. Caralho, mano. E aí, tipo, eu me peguei quase nos meus 30 anos e eu falei, caralho, mano. Tipo, 30 anos é metade de uma vida. Porque não da minha. Não da sua, porque daqui a 3 anos... Eu me peguei pensando também que nem o lance de ter humildade o tempo inteiro. Você ser humilde o tempo inteiro, tipo... Ah, é pedir pra se fuder. É difícil. É pedir pra se fuder, na verdade. Porque, tipo, você vê que tem muita gente que é rica pra caralho e consegue ser humilde pra cacete. Sim. Essa pessoa parece que ela se deu tanto bem na vida que hoje ela é humilde, porque ela não precisa mais ser filha da puta. É que, na real, a gente vive numa sociedade que não permite que você seja humilde o tempo inteiro. Tipo, você tenta ser humilde, cara, mas parece que cada vez mais vai te limitando. Não de ser humilde, mas você vai tomando no cu, literalmente, assim, tipo, você vai ficando... Não, não é literalmente. Não, é. Literalmente, tipo... E se ele tomar no cu, literalmente? Metaforicamente. Eu acho que as pessoas podem tomar no cu do jeito que elas bem entendem. Sim. Verdade, Suede. É, isso é verdade. Entendi. Isso é poético também. Mas isso a gente discute num outro, que a gente vai falar sobre homossexualidade e tudo mais. Mano, às vezes eu fico, caralho, velho. Tipo, em alguns momentos eu posso ser bom, mas outros eu posso ser muito filha da puta. E eu não sei se me ferrar lá na frente. Isso não é ruim, sabe por quê? Porque pra viver numa sociedade como o Brasil é, você tem que ter malícia, cara. Você tem que ser esperto, tá ligado? Sim. Porque nego vai. Não só no Brasil. Não só no Brasil, mas o Brasil. Sociedade. Sim. Porra, a gente tá colocando a sociedade que a gente vive, caralho. E o Brasil, além de ser o país da corrupção, é o país da malandragem, né? E tudo mais. mais. Real, então você tem que saber dançar conforme a música, basicamente. Porque senão você vai se fuder, cara. Isso, e dançar conforme a música não é. Não é nem questão de ser ruim. Que o outro. Não é nem, não, não é nem é questão saber... de ser ruim e nem de ser bom, sabe? Porque, tipo, depende das escolhas que você fez, você tem que tomar determinadas atitudes pra você chegar nessas escolhas. Uhum. E às vezes, isso acarreta ter que deixar algumas coisas de lado. E às vezes você deixa amigos de lado, e às vezes você deixa, sabe? Então, você tá sendo filha da puta por isso? Não, você tá indo atrás dos seus objetivos. Isso é um egoísmo, mas não é o egoísmo ruim. Não é aquele egoísmo que, tipo, ah, eu quero o meu bem, você que se foda. Não, é, infelizmente, eu tenho que tomar esse caminho pra conseguir o que eu quero, uhum, sabe? E os afetados, eles têm que ter a concepção de que isso é melhor pra você. Exatamente. Se eles têm essa importância. E que também tem o pensamento que qualquer dia pode ser eles que tomam um caminho desse, entendeu? Uhum. E, cara, a vida é o funil. O clássico funil, que eu já falei 500 vezes. Quando você é amigo, quando você é criança, pá, você nem tem o funil. Não existe o funil, né, cara? Mas, infelizmente, conforme sua vida vai passando, você vai entrando num funil em que vai ficando gente pra trás, vai ficando gente pra trás, e lá na frente você tá com medo de amigo. Isso se é que você pode chamar esses caras de amigos. Então, é foda, cara. Uma história que, tipo, retrata um pouco disso, de a pessoa querer meio que um egoísmo e ganância também, e depois ela para pra ver tudo que ela viveu e ela se transforma totalmente, é aquela Fantasmas de Scrooge, ou Christmas Carol. Sim. Ah, sim. Que é o cara que ele, tipo, você vê ele desde criança, tipo, ele se ferrando pra caramba, depois ele vê uma chance dele se dar bem, ele cresce na vida, mas ele, quanto mais ele cresce, mais ele vai ficando filho da puta. Exatamente. E ali, tipo, é meio como se fosse a morte pra ele, ele vendo a vida dele passar pelos olhos, ele vendo que ele tem uma segunda chance. Sim, mas é difícil, é que tá, na vida real, você ter uma segunda não, chance. Não, se pode, não se pode julgar o Scrooge como um filho da puta, visto que tudo que ele fez foi devido a coisas que ele passou. Então, sim, é um instinto de proteção que ele teve, tá ligado? Não é que ele é filho da puta porque ele quer ser filho da puta, é porque ele tem medo que aconteça de novo alguma coisa que vai foder com ele. Sim. E muitas vezes isso é impensado. Exatamente. Tem muita gente que fala, oh, eu terminei o meu relacionamento, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Por quê? Porque, tipo, relacionamento é, parte de um relacionamento se forma em base do sofrimento. A confiança, verdade, se forma em base do sofrimento. Tudo se forma em base do sofrimento. Então, será que devemos não é o amar em base mais do medo, e o medo leva ao sofrimento? Que nem eu tô meio que usando o que o mestre Yoda falou. Mas se você for ver, tudo que você faz na vida é porque você tem medo, cara. E você tem medo de sofrer, praticamente. Sim. Só que o medo é, ele aparece de algo que te repugna, que te causa a sensação de que aquilo vai ser ruim. Só que se você é uma pessoa muito contida e não experimenta, isso... Porque eu vou ter que falar uma coisa antes de continuar esse pensamento. É, uma pessoa adulta, ela tem duas construções. A construção de criança junto com os traumas que ela sofreu. Isso vai refletir no modo dela agir, no modo dela se socializar. E depois, quando você sai da fase de criança, tudo que você já passou e te deixou uma experiência. Ou seja, as coisas ruins. É aquela antiga frase, a felicidade bestializa, o sofrimento humaniza. Você vai se tornar um ser humano com base em tudo que você passou de ruim. Então, se você tem um medo, isso é um aviso prévio do seu subconsciente que isso pode dar errado. Cuidado de novo. Aí. De novo. Exatamente. E se você não faz isso por medo, porque você não consegue arriscar, você não tem isso em você, é por algum trauma que você sofreu na sua infância. Uhum. Entendeu? Então, eu não vejo o medo como impulsionando... eu perdi o último. O medo racional é um impulsionamento. Sim. Você o medo se motivar a fazer as coisas. O medo animalesco, digamos assim, é a trava. Sim, e isso vem de traumas. Exatamente. Só que mesmo quando você é criança, que, tipo, quando você é criança não tem um discernimento muito bom, mas, tipo, mesmo quando você é criança, você que decide abraçar ou não as coisas que você passa. Por isso tem muita gente que, tipo, passa por determinado bullying e outra pessoa que passa pelo mesmo bullying, e as pessoas são extremamente diferentes. Aí entra a criação, sim, entra um monte de coisa. Sim. Mas, voltando à questão que eu fiz no começo, a questão cruel, a questão de se pensar, a questão que me tira várias noites de sono. Por que passa tanta moto? Eu também me pergunto isso o tempo inteiro. Se a única certeza que nós temos na vida é o nosso nascimento e a nossa morte, e quando a gente morre, a gente não tem mais os pensamentos que a gente tinha em vida, a gente não tem... Talvez a gente não tenha consciência, isso a gente não pode falar, mas tipo... Acho que é nem talvez, né? Não tem como saber. Não, eu tô colocando um ponto de vista assim, a morte é o fim de todas as coisas. Se você não tem mais a consciência, se você não tem mais o sentimento, sentimentos, se você não tem mais nada disso, qual é o sentido da vida? Ir pro mercado comprar gordice. Não, agora passando por cada um, vai, pra finalizar. Já deu 40 minutos aqui. Caralho, tá divertido, não quero cantar. Vamos fazer de 2 horas? A gente faz um próximo pra fazer duas horas. Você edita, filho? Não, a gente faz 2 horas e 42. Não. Porque senão a gente vai perder a linha de raciocínio. É só escutar. Mas mesmo assim, a gente vai acabar voltando em muita coisa que a gente já falou. Talvez a gente volte, mas é necessário. Durante essa conversa que a gente teve agora, a gente voltou várias vezes, então... Vai, Aldi. A começar pelo Outcast, que falou muito hoje. Pô, caralho, é que eu sou muito bom em expressar opiniões. Colocando essa condição da morte, do esquecimento... A morte também é esquecimento, sim, né? Até mesmo, tipo, se você tem algum amigo e você morre, daqui, sei lá, pode demorar 30, 40 anos, talvez você seja esquecido. Uhum. Qual é o sentido da vida? Cara, eu tô tentando achar um sentido pra vida ainda. Só que, assim, uma coisa que me satisfaz bastante é tocar. Então, o sentido que eu achei pra minha vida é, caralho, mano, eu quero ficar muito bom no que eu faço. E eu tô treinando pra isso, sabe? Sim. Por enquanto, esse é meu sentido. Ficar, porra, mano, tocar pra caralho, tentar fazer alguma coisa da vida, uma faculdade, sei lá, e não me matar. Eu tô tentando fazer essas coisas, sabe? Daqui a 5 anos a gente vai gravar um cast, assim, tipo, 5 anos depois, aí você vai falar pra gente que você tá pró, foi contratado pra uma banda famosa. Caralho. Você... Me matei uma vez, mas tô aí. Mas tô aqui. Sobrevivi ao suicídio. Álvaro. Eu. Ah, cara, pensando pelo, tipo, de que a vida tem um começo, meio e fim, o importante é, nesse meio, você tentar construir relações boas com quem convive com você. E você tentar encontrar felicidade nisso, porque eu acho que o sentido da vida é você fazer isso, porque de resto é tudo, tipo, não é ganância, mas é meio que individual também. Mas se você não pensar no, que nem o lance de sociedade, se um não pensar no próximo, vai ser um caos total. Então pra gente conseguir viver, a gente tem que viver em sociedade. E isso é meio que o sentido da vida, tipo, você tem que fazer a sua parte aqui na Terra, porque de um jeito ou não, isso vai mudar mais pra frente, entendeu? Tipo, você vai ajudar na evolução de alguma coisa, não sei o que, tipo, você pode trabalhar, sei lá, sendo um empacotador de um supermercado, talvez, mas sei lá, mais pra frente colocam alguma outra coisa pra você colocar as compras dentro e isso meio que evoluiu você daquilo, tá ligado? Bem. Esse foi um exemplo muito bosta, né? Cara, enquanto você tava falando, tava tocando a música O Ciclo Sem Fio. Eu achava que a gente podia ter não, uma cascata dela. Não. Mas, ó, eu acho que o sentido da vida é você não se perder nos seus pensamentos. Igual a sacolinha de plástico. Igual a sacolinha de plástico. Então, cara, sua vida não tem sentido. Não. Perante a opinião do Álvaro, óbvio. Não. Mas, como ele disse, é particular de cada um o sentido da vida. Suede. Sim. Qual é o sentido da vida? Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito. Atrasar podcast. Tem que encher o saco dele. Nossa, eu achei uma foto muito legal. Vou postar assim que eu tiver oportunidade. Ah, não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Esperando Godot, que o senhor, que eu esqueci o nome agora, que é rico lá, ele fala que, assim, todo mundo já nasce com o pé na cova. Que a partir do momento que você nasce, você pode morrer a qualquer momento. Sim. Certo? E uma coisa, puxando o que o Álvaro disse, que não é a minha opinião, mas é uma coisa que a gente vê na sociedade, é uma frase tão imbecil que eu sei que tem alguma música de reggae ou alguma coisa assim, que é aquela coisa de felicidade só é boa quando é compartilhada. Alegria compartilhada é alegria redobrada. Isso. Isso a gente tem como base redes sociais e tudo mais. Compartilhamento de felicidade. Se é verdadeiro ou não, não é o que a gente vai discutir. Mas, pra mim, eu realmente não vejo sentido nas coisas, até a morte, porque a morte vai acabar tudo e dane-se, igual o Tani pensa. Mas eu tenho comigo a questão de observar a questão da satisfação pessoal. Morte é a única certeza? Sim. Mas nós também podemos ser pequenas certezas, sem influência terceira. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tô pegando meu cigarro agora. Eu tenho certeza que eu vou acender ele. Eu tenho certeza que você vai atrasar o podcast. Atrasar esse, você fala? Não, esse não, tá, porque eu que faço, né? Ah, tá. Eu pensei que ia atrasar, prolongar. Eu tenho certeza que eu vou acender. Se eu não tiver nenhuma influência terceira, eu tô com essas certezas, porque é o que eu tô fazendo. E por que eu tô fazendo? Porque isso vai me dar uma satisfação pessoal. E esse é o sentido da vida pra mim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo pensar em parâmetros de longevidade. Eu não consigo me imaginar daqui a 10, 5 anos. Né? Porque é o câncer. Exato. Não consigo me imaginar daqui a 10, 5 anos. Só que eu tenho planos pequenos. Tenho planos pra amanhã não perder hora pra ir trabalhar, por exemplo. E é uma coisa que eu quero cumprir. Se eu cumprir, eu vou estar me sentindo bem. O que mais você quer cumprir, Suede? Não atrasar o cast de Natal também. Ah, é? Não sair no ano novo, né? Não sair no... Ah, não, não, com certeza não. Mas... Não é igual o Jovem Nerd que promete pro último dia do ano. Não, isso aí... O ano só termina em fevereiro. Exato, é tipo isso, né? Locomotiva cumpre. Locomotiva cumpre. Miserável. Eu tenho, assim, o sentido da minha vida é satisfeito por pequenas... É colocado por pequenas satisfações pessoais. Porque aquela coisa do carpe diem, eu levo pra mim, mas não da maneira escrota, assim, tipo, ah, eu preciso saltar de bungee jump e eu vou estar aproveitando minha música. Cara, o carpe diem é a coisa mais niilista do universo. Sim, e é aquela coisa extremamente pessoal, extremamente individual também. Porque o carpe diem coloca aproveite a vida e caguei, basicamente. Sim, sim. Isso é o niilismo, né? Sim. Faça o que você quer e foda-se. Pois é, tudo da lei. É. Mas, essa questão, igual você falar, ah, tá, mas a gente vai lançar o episódio de Natal, a gente vai se sentir bem, vamos estar realizado, só que a hora que a gente morrer, a gente não vai estar ligando pra isso. Dane-se. Enquanto... A não ser que lá do outro lado, tipo, você morreu, você acordou num lugar e tem... Álvaro, você morreu. Você chegou do outro lado, você é recebido pela seguinte voz. Oh, mano! Você veio! Seja bem-vindo! Ai, caralho! Cara, eu ia ficar, mano... E seria o Suede vestido de Papai Noel. Você ia falar, pô, morri e fui pro inferno, né? Então, tipo, você ia ficar... Então a realidade que eu vivi naquele podcast era uma realidade verdadeira e a minha era falsa, tá ligado? Ou não? Oh. A gente vai bugar agora. Cara, não. Caralho. Tá, vamos colocar aqui que o próximo que a gente vai fazer... É sobre realidade. É sobre o que é a realidade, pô, né? Gostei. Caralho. Certo? Eu tenho alguns pensamentos sobre isso. Mas vamos lá. É, já terminou o seu... Não, ainda não. Caralho, mas faz 10 minutos falando? Desculpa. Monólogo do Suede. Não, é porque esse é um assunto que eu me interesso muito. Sim. Então... Mas, ó, que fique claro, a gente vai fazer um outro sobre esse mesmo tema mais pra frente. Não, eu já vou finalizar já. É, vai finalizar o que você ia falar no próximo, né? Não. É só pra quebrar... Só repete o negócio do cast de Natal, é? O quê? Ah, que eu não vou atrasar o cast de Natal? Obrigado. Entendi. Então, eu quebro o seu pensamento que, assim, tipo, não tem sentido se a gente vai morrer, porque a preocupação com a morte é a maior perda de tempo. Porque se você se preocupa por algo que você não conhece, que você não sabe, é aquela coisa do sei que não sei, eu sei que existe, mas eu não sei como é. Então pra que eu vou me preocupar com essa droga? Eu sei que um dia eu vou, mas não é agora, pelo menos não tá acontecendo agora, então eu vou buscar alguma satisfação pessoal pra ficar bem enquanto eu tô em vida. Já? Só. Ok. Caraca. É, eu não quero deprimir os ouvintes, então a primeira coisa que eu vou falar, talvez não seja o que eu penso, assim, com os dois pés juntos, sabe, tudo mais, mas basicamente o sentido da vida é viver. Enquanto você vive, a vida tem sentido. Depois que você morre, as coisas simplesmente deixam de fazer sentido. Uhum. Porque você deixa de existir. Uhum. Só coloca o sentido de viver como não, porque senão você vai confundir os ouvintes. É a minha vez. Você vai confundir os ouvintes. É a minha vez. Então vai lá. Não, enquanto você vive, a vida tem sentido. Sim. Depois que você não vive, a vida deixa de existir. Deixando de existir, não tem sentido. Sim. Afinal, não faz sentido algo que não existe. Sim. Um vídeo bom do Felipe Neto não faz sentido. Né? Isso existe? Não, tô falando. Ter um vídeo bom do Felipe Neto não faz sentido. Não existe. Certo? Título dos vídeos dele? Não, era o canal dele. Mas eu tô falando um vídeo com qualidade do Felipe Neto, como não existe... Ah, capite, agora eu peguei. Capite. Agora eu peguei. Não. Uma música boa da Aurora. Quê? O meu pensamento, talvez eu ainda esteja procurando um sentido pra vida. Por enquanto, eu ainda deito a cabeça no travesseiro todas as noites e eu fico pensando milhares de coisas e eu fico relacionando o sono com a morte. Caralho. E por isso eu demoro pra dormir pra caralho. Mas, pra deixar uma mensagem feliz pros ouvintes, o sentido da vida é viver. Então viva. É enquanto caminhando. Você estiver vivendo, tudo tem sentido. É caminhando que se faz o caminho, né, velho? Exatamente. Né? Então, até o próximo de Realidades. Nos despedimos com essa linda música da Aurora. Vivo, No próximo tá. Não. Home? Não, ciclo sem fim de novo. Tá. Não, cara, toca em Controversol. Vai tocar cinco. Que não, Controversol, o quê? Vamos colocar alguma do. O sentido da vida é o necessário, somente o necessário, porque isso é ordinário. Isso, a gente vai colocar essa música. E no próximo, talvez a gente não deprima vocês, afinal, né? A gente vai falar sobre realidade, o que é realidade. Eu acho que vai deprimir. É, talvez deprima, né? É um dom. Mas são podcasts bons, as pessoas gostaram do podcast sobre mudanças. Elogiaram o podcast sobre ficou mudanças. Muito bom. Então, tipo assim, você não ouviu. Não. Puto, cara. Então, assim, a gente vai continuar fazendo uns drops mais, assim, profundos. E depois a gente volta pra um pouco da zoeira, mas é bom um momento reflexivo, assim, agora que a gente tá chegando pro fim do ano. Verdade. A gente repensar nossas vidas, tudo mais. Um clima de ficar pensando na vida. Exatamente. Fica pensando, cara, eu fiz bosta o ano inteiro. Mas aí, puto, tá, você fez bosta, então, porra, o que que eu fiz de bosta? Ano que vem não farei, certo? Exato. Então, acho que é isso e até o próximo. Sayonara. Beijo. Falou. Pra viver você terá. Vem. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau. Quem só pensa em picar, ele vai se dar mal. Pra se alimentar, não pique a pera no pé, pois pera picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa pera como pica-pau. Se o necessário pra viver você terá. Vem. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida